Não convém mais, eu tô bem faz algum tempo que ele mesmo me trouxe mais. Passageiros pra esse barco preso no cais, na atmosfera em que a busca é pelos reais. Que ironia, Brasil, Brasília, Covil, Matilha. O Silvio que não entende a própria ilha, empilha diploma, imposto e deixa pra filha. Ensina a tempo, desprenda-se de armadilhas. Responsável pelo estágio de ser ágil, nunca frágil. Camarada, tão contando com você. Inevitável, um naufrágio, improvável, melhor tarde ou talvez cedo, nunca se pode prever. Aqui que se paga, se apega ou que acaba, se entrega a palavra que vive e demonstra que ela propaga. Mutável em cada um, cada país, mas se falar da representação ocorre quando bem interpretada. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. A chance que deram a ti, várias formas de se arrepender. O que é necessário pra recomeçar, o que sua alma precisa pra progredir. Então, a chance que deram a ti, decida o que atrair. A chance que deram a ti, oh, oh, oh. Paz, Deus sabe o que ele faz, o amor não termina aqui. My check, one, two, paz, Deus sabe o que ele faz, o amor não termina aqui. Da Massaclã, DJ Quali. Paz, Deus sabe o que ele faz, o amor não termina aqui. DJ Trivi, SP Pink. Paz, Deus sabe o que ele faz, o amor não termina aqui. Espinade agora é nóis, tem saque. Herdeiros de fé, pernas de a pé, voltei. Repare no axé, se quiser o que desmontei. Montei, novamente cantei, o mal tudo que espantei. Cantei, cantei, bem. Tenho esse item, me contei pelo poder de uma oração. Experimentei ontem, meu pecado, uma opressão. Não escolhi pagar, pagarei. Prometi, não cogitei, veja bem, O paladar que é acomodado por esmolas, faz as ruas e escolas. Nosso encanto espalhado pelo vento, somos ventos e marolas. Questiono o que é de imposto na missão, é por sinajão, não por opção. Porra, pensando em te contar tudo que sei, mas não sei meu conceito, eu aperfeiçoei, olha só. Pensando em te contar tudo que sei, marolei, marolei, marolei. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. Somos nós entre nós, essa voz é o cós. A chance que deram a ti, várias formas de se arrepender. O que é necessário pra recomeçar, o que sua alma precisa pra progredir. Então, a chance que deram a ti, decida o que atrair. Na chance que deram a ti, oh, oh. Paz, Deus sabe o que ele faz, o amor não termina aqui. Paz, Deus sabe o que ele faz, o amor não termina aqui. Paz, Deus sabe o que ele faz, o amor não termina aqui. Paz, Deus sabe o que ele faz, o amor não termina aqui.